Israel passou lá do outro lado. Israel cantou: Deus seja louvado. Israel passou lá do outro lado. Israel cantou: Deus seja louvado. Deus abre o mar pra você passar, e quando Deus opera, o faraó tem que esperar. E Deus abre o mar pra você passar, e quando Deus opera, o faraó tem que esperar. Lá do outro lado, Miriam cantou: Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Lá do outro lado, Miriam cantou: Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Deus abre o mar pra você passar, e quando Deus opera, o faraó tem que esperar. E Deus abre o mar pra você passar, e quando Deus opera, o faraó tem que esperar. E a igreja canta e vai dando glória, o inimigo cai, sai, e Deus dá vitória. E a igreja canta e vai dando glória, o inimigo cai, sai, e Deus dá vitória. Cantemos glória, glória, glória, glória, glória, glória a Jeová. E cantemos glória, glória, mas a igreja canta e vai dando glória. O inimigo cai, sai, e Deus dá vitória. Cantemos glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória a Jeová. E cantemos glória, glória, glória, glória, glória. Ele vai. Você vai passar, em nome de Jesus, lá do outro lado. Você vai cantar: Deus seja louvado. Você vai passar lá do outro lado. Você vai cantar: Deus seja louvado.